E aquela situação, né? Os dois amigos foram caçar. Aí, então, de noite já. Se olhando. Dividindo uma barraca. Ih, eu já vi esse filme. Pra dois. Eu já vi esse filme. Os dois de barriga pra cima, aí eu disse. Ô meu, e se aparecesse uma onça agora? É, eu dava um tiro nela. Ah. E se tivesse sem arma? Ah, eu acho que eu usava o facão. É, e se tu tivesse sem facão? Acho que aí eu subia numa árvore. E se não tivesse árvore? Puta. Aí eu corria. E se tu tivesse paralisado de medo? Pô, vem cá, merda! Tu é meu amigo ou amigo da onça?